Aí, todo mundo pulando e se abraçando. Shrek comeu meu. Ai, que delícia! Shrek comeu meu. Shrek comeu meu. Shrek comeu meu. Shrek comeu meu. A partir de agora, o Rock Doido vai começar!